expressão e nem mais dor. Pra sempre quero lá estar. Feliz serei no eterno lar. Contemplarei o seu olhar pra sempre.